Eu não sei ao certo se ela está num avião ou debaixo do chão, passeando de metrô. Não sei se seus olhos serão negros ou azuis. Eu não tenho exigências a fazer. Pode ser daqui ou pode ser de outro país. Eu quero é ser feliz e feliz vou lhe fazer. Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim, ou quem sabe se não mora no Japão. Pode ser que seja garçonete ou manequim, ou alguém que vive à beira de um fogão. Pode ser que ela esteja vindo de Manaus ou curtindo uma praia em Salvador. Pode ser a moça que ontem na televisão fez meu coração disparar feito um motor. Pode ser Cecília ou Teresa ou Lucy, não importa o nome que ela tiver. Sei que o meu coração vai saber escolher, e ele vai saber quem será minha mulher. Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim, ou quem sabe se não mora no Japão. Pode ser que seja garçonete ou manequim, ou alguém que vive à beira de um fogão. Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim, ou quem sabe se não mora no Japão. Pode ser que seja garçonete ou manequim, ou alguém que vive à beira de um fogão.